solo pro mundo. Cachibumbo vem junto, trap a cada segundo. Essas palavras que eu junto te apresentam o assunto. Eu te pergunto, o que você faria se tivesse 1 milhão de carro importado? Esquece o busão, condomínio fechado, aquela mansão, não ter mais horário, não bate cartão, não ser empregado. Agora padrão, sem dever pra ninguém, nem carnê, nem cartão, sem comprar coisa usada, só primeira mão, no preço que for, foda-se a inflação. Pagando à vista, nunca mais prestação, um computador de última geração, microfone na mão e muita inspiração, no estúdio aqui pra fazer gravação. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, por que é que tem que ser assim? Dois pra você e só um pra mim, e nenhum para muitos, a grande maioria. Eu também quero ganhar na loteria, uma casa no campo, que nem Elis Regina. Com meus discos, meus livros, meu filho, as minhas rimas. Mas cê só acertar a quina, pra mim tá muito bom. Eu invisto dinheiro e continuo no meu som, porque o rap tá no sangue, meu equipo é a hemácia. Se desligar o som, é tipo eutanásia. Por isso que eu digo que a vida é difícil. MC no palco é candidato no comício. E você, vota em quem? Em quem fala o que pensa ou quem fala o que convém? Tudo bem, pensa um pouco, enquanto eu vou pensar como sair desse sufoco, eu tô com a corda no pescoço. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. Repare quem tem pouco, com menos ainda fica. E aquele que tem muito, investe e multiplica. Essa é lei da vida, assim que tem que ser. Negativo. Eu não concordo, e você? Quero o meu disco bem falado na revista Veja. Ganhar dinheiro com rap que nem música sertaneja. Entenda do jeito que eu entendo. Quero vender meu rap, mas eu não me vendo. E por enquanto eu vou seguindo meu instinto, produzindo e escrevendo o que eu sinto. E apertando pouco sinto com um furo extra. Cê quer viver de rap? É? Então se mete a besta. Cê vai ver que não é fácil essa vida de artista, quando não tiver na lista daquelas mais pedidas. Do top 10, do top 20, do top 40. Nada é fácil como se aparenta. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma, mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. Porque eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma.